Thiago Fabuloso, o maior sucesso em Tecno Melody. Alguém me chamou, pode deixar que eu vou. Eu quero festa, eu quero farra, hoje eu tô aqui, tô. Vou pra balada e não quero saber de nada. Hoje eu vou fazer de tudo e só parar de madrugada. Se quer hoje, a atenção vai ter. Tô empolgada, me diz qual vai ser. Fica à vontade, deixa o som voar. Assim. Quando o DJ tocar, ai DJ, toca pra mim aquele som que eu vou descer e subir. Ai DJ, toca pra mim aquele som que eu vou descer e subir. Ai DJ, toca pra mim aquele som que eu vou descer e subir. Ai DJ. Fazer de tudo e só parar de madrugada. Se quer hoje, tenha